بسم الله الرحمن الرحيم. Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala. Somente a Ele elogiamos e somente a Ele pedimos a assistência e somente a Ele pedimos o perdão e procuramos o refúgio de Allah subhanahu wa ta'ala contra o mal das nossas ações. Aquele que Allah subhanahu wa ta'ala guiar, não há quem o possa desviar. Assim como aquele que Allah subhanahu wa ta'ala desviar, não há quem o possa guiar. E testemunho que não existe divindade digna da verdadeira adoração, exceto Allah subhanahu wa ta'ala. Bem como testemunho que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é seu servo e mensageiro. Esta é a nossa primeira aula do livro Sharh Usul al-Iman de Imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin Rahimahullah. E é um livro que aborda sobre os pilares da fé, os cinco pilares da fé. Nessas aulas, inshallah, vamos ver, vamos conhecer esses pilares e como é que esses pilares o muçulmano deve acreditar com as suas respectivas evidências. E vamos usar a mesma metodologia do Qawaid al-Arba. Vamos somente focar no livro as partes que achamos que é mais importante conhecermos. Não vamos pegar o livro do todo o conteúdo do livro, vamos pegar alguns conteúdos do livro para que as aulas sejam mais mais flexíveis e também possamos ainda terminar num curto espaço de tempo. E falando sobre o conhecimento do Tawhid, como o Sheikh Rahimahullah disse, que o conhecimento do Tawhid é o conhecimento mais importante e mais privilegiado, e é o conhecimento que tem o mais alto estatuto, pois é o conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa, quando conhece o Tawhid, está a conhecer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é conhecido com o conhecimento do Tawhid. Portanto, quanto mais a pessoa aprende o Tawhid, mais fica próximo de Allah subhanahu wa ta'ala. Assim como a pessoa, quando aprende os nomes e atributos perfeitos de Allah subhanahu wa ta'ala, isso deixa a pessoa mais próxima a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o conhecimento do Tawhid tem essa grande importância, que é, faz com que o servo conheça melhor Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que aquele que não conhece o Tawhid perfeitamente, não conhece perfeitamente Allah subhanahu wa ta'ala. Pode conhecer de uma forma literal, mas na realidade não conhece Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o conhecimento que nos aproxima de Allah subhanahu wa ta'ala é o conhecimento do Tawhid. Conhecimento da unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, do monoteísmo de Allah subhanahu wa ta'ala, é o conhecimento que nos leva próximos de Allah subhanahu wa ta'ala. Pois este conhecimento é a chave para o caminho a Allah subhanahu wa ta'ala. E este conhecimento do Tawhid é a base da Sharia, da legislação de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que a gente, quando olha aos mensageiros que foram enviados da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, a gente vê que todos esses mensageiros chamavam o seu povo para o Tawhid. Chamavam os seus povos para o Tawhid. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surah Al-Anbiya: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala diz: que nous envions, yani antes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, messager, excepto qu'il lui révélait de que non existe divindade digna da verdadeira adoração, excepto yani Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, essa é a base da mensagem de todos os profetas, yani o Tawhid. E falando um pouco sobre o Islã, diríamos que o Islã é a religião na qual Allah subhanahu wa ta'ala enviou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E com o Islã, Allah subhanahu wa ta'ala yani finalizou todas as religiões e aperfeiçoou o Islã, de modo que não existe nada yani noutras religiões, excepto que existe no Islã. Yani não existe nada de bom noutras religiões, yani religiões passadas, excepto que existe no Islã. Portanto, o Islã, sendo a última religião, Allah subhanahu wa ta'ala aperfeiçoou de modo que permanecesse até o dia da ressurreição. Portanto, o Islã é a única religião correta na face da terra no momento yani, do envio do profeta sallallahu alaihi wasallam até na chegada da hora. Portanto, com a chegada do Islã, significa ou significou yani, a invalidação das outras religiões. Quer dizer que as outras religiões tornaram-se inválidas a partir do momento que veio o profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, a gente sabe que é o último mensageiro ou o último profeta, e não virá depois dele nenhum profeta. Como vê no Surat Al-Ahzab, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Ma kana Muhammadun aba'a ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Allah subhanahu wa ta'ala diz nesse versículo que "Ma kana Muhammadun aba'a ahadin min rijalikum." E Muhammad não é pai de nenhum dos vossos homens. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Yani pelo contrário, ele é mensageiro de Allah e último dos profetas. Portanto, não virá profetas depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que houve a necessidade de aperfeiçoar o Islã. Allah subhanahu wa ta'ala aperfeiçoou o Islã de modo que yani prevalecesse até a chegada da hora e que fosse útil e benéfico para todos os tempos, para todas as pessoas e para todas as épocas, para todos os lugares. Quer dizer que o Islã yani, enquadra-se em todos os tempos, em todas as épocas, bem como em todos os lugares e enquadra-se em qualquer sociedade. Allah subhanahu wa ta'ala diz: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Que hoje completei para vós a vossa religião e completei sobre vós os meus favores e a minha graça e fiquei contente para vós yani, que tomassem a religião, que tomassem o Islam como religião. E Allah subhanahu wa ta'ala ainda diz num outro versículo, no Surat Al-Imran: Inna dina inda Allah al-Islam. Que a verdadeira religião perante Allah é o Islam. E ainda diz no Surat Al-Imran, mais à frente: Waman yabtaghi ghayra al-Islam dinan, falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Aquele que procurar, além do Islam, uma outra religião, então não será aceite dele isso, yani essa religião que ele tomar além do Islã, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, yani e no mundo posterior ele será dos perdedores. Portanto, não há espaço aqui para uma outra religião Ou aquilo que alguns dizem que yani, as religiões que hoje existem são religiões divinas, são celestiais, e as pessoas podem escolher que religião acharem yani, que vai de acordo com os seus princípios e assim por diante. Não existe nenhuma religião correta na face da Terra, exceto o Islã. E essa deve ser a crença do muçulmano. E o profeta sallallahu alaihi wasallam foi enviado a todas as pessoas, a toda a humanidade. Por isso, yani, Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Al-Qur'an, no Surat Al-A'raf: "Qul ya ayyuha an-nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a." Yani, dizia para o profeta sallallahu alaihi wasallam dizer: "Qul ya ayyuha an-nas, diga, ó vós gente, inni rasulullahi ilaykum jami'a. Eu sou o mensageiro de Allah para vocês todos." Portanto, aquele que não tomar o Islã como religião, então esse será dos perdedores. E seja qual for a religião que ele tomar, não será aceito perante Allah subhanahu wa ta'ala. Daí todo aquele que professa a religião cristã, judaica, seja lá o que for, é obrigado a entrar no Islã. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz no Sahih Muslim, numa narração a partir de Abu Huraira radiyallahu anhu, diz: "والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار." Prestamos atenção yani nesta narração do profeta sallallahu alaihi wasallam. Diz o quê? والذي نفس محمد بيده. E o profeta sallallahu alaihi wasallam yani diz: por aquele cuja alma de Muhammad está nas suas mãos, la yasma'u bi ahad min hadhihi al-umma, yani ninguém dentre as pessoas desta nação, seja ele judeu, yani yahudiyun wala nasrani, seja ele judeu ou cristão, ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به, e yani de seguida ele morrer e não acreditar naquilo pelo qual o profeta sallallahu alaihi wasallam foi enviado, illa kana min ashab an-nar, exceto que será de um dentre os habitantes do inferno. Quer dizer que o judeu, o cristão, se não acreditar na profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam e não seguir o Islam, ele, se morrer nesse estado, qual será a sua recompensa? Será o inferno, pois não seguiu o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, ninguém yani, é permitido a sair do facto de seguir yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam como profeta. Então, isso mostra-nos de que o Islã é a única religião que prevalece na face da Terra corretamente, e é a religião que Allah subhanahu wa ta'ala somente aceita todo aquele que procura aproximar-se de Allah. Então, deve tomar o Islã como religião. E o Islã, como diz o Sheikh Rahimahullah, Sheikh Ibn Uthaymeen, diz que o Islã, a religião islâmica, yani, é constituída por crença e legislação, e o Islã é completo na sua crença, bem como na sua legislação. O Islã, por exemplo, yani, ordena-nos a sermos monoteístas, a adorarmos somente um Deus, que é Allah subhanahu wa ta'ala, e nos proíbe da idolatria e o politeísmo. O Islã ordena-nos a sermos verídicos e proíbe-nos de sermos mentirosos. O Islã ordena-nos a sermos justos e nos proíbe de sermos opressores. O Islã yani, ordena-nos para que a gente seja pessoas de confiança e não traidores. O Islã ordena-nos a cumprir com as nossas palavras e proíbe-nos de contrariarmos as nossas palavras. O Islã ordena-nos a sermos yani, piedosos ou a sermos obedientes para com os nossos pais e proíbe-nos de sermos desobedientes aos nossos pais. Assim como o Islã também nos ensina e nos ordena a juntarmos os laços familiares e proíbe-nos de cortarmos os laços familiares, o Islã também até chegou ao ponto de nos yani, ordenar a tratarmos bem os nossos vizinhos e nos proíbe de fazermos mal aos nossos vizinhos. Portanto, o Islã é uma religião completa, abrange tudo, todos os aspectos da vida de qualquer ser humano. Portanto, não existe algo excepto que o Islã, yani, não existe algo que as pessoas necessitam excepto que o Islã yani, esclareceu. Portanto, de uma forma geral, o Islã ordena a todo bom comportamento e proíbe a todo mau comportamento. Portanto, quando a gente vê um muçulmano tendo mau comportamento, quer dizer que ele está a contrariar o Islã nisso. Qualquer muçulmano que comporta-se de uma forma contrária ao Islã, como por exemplo mente ou faz este ou aquele pecado, ele está a contrariar o Islã. O Islã não nos ordena yani, a esses maus comportamentos. Portanto, o Islã é uma religião completa. O Islã é uma religião completa. E o Islã tem pilares, que todos nós sabemos, que são cinco pilares, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith autêntico, diz: Bunya al-Islam ala khams. Bunya al-Islam ala khams. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. يعني البروفيت صلى الله عليه وسلم ديش كو إسلام فو إرغيدو sobre cinco coisas. O Islam foi erguido sobre cinco coisas. A primeira coisa que mencionou, شهادة أن لا إله إلا الله, يعني testemunhar que não existe divindade digna da verdadeira adoração excepto Allah. E testemunhar o anna Muhammad abduhu wa rasulu, e testemunhar que o profeta Muhammad é seu servo e mensageiro, wa iqam as-salah, efetuar as orações, wa ita az-zakah, dar caridade, yani caridade obrigatória, wa siyam ramadan, jejuar o mês de ramadan, wal hajj, yani efetuar a peregrinação yani a casa sagrada de Allah subhanahu wa ta'ala, que é Meca. Portanto, de uma forma geral, esses são os cinco pilares do Islã. São as coisas nas quais o Islã foi erguido. Quer dizer que diminuir um desses princípios ou um desses pilares implica demolir o Islã. Implica demolir o Islã. E além do Islã, o Islã tem, já dissemos, tem cinco princípios, cinco pilares, nos quais foram yani, erguido o Islã. E existe a base da crença islâmica. Yani, a base ou os fundamentos da crença islâmica também tem seus yani, pilares. E os pilares da crença islâmica são acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala, acreditar nos anjos, acreditar nos livros que foram revelados da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, acreditar nos seus mensageiros, acreditar no dia da ressurreição, de que as pessoas serão ressuscitadas e prestarão contas, bem como acreditar predestinação divina, yani do bem e do mal. Yani o bem e o mal da predestinação divina. E esses cinco pilares, ou yani esses seis pilares, são os pilares que a gente vai estudar nas próximas aulas, começando de hoje. Os pilares do Islã, existem outros livros que falam sobre isso, mas o livro que a gente vai aqui abordar nas nossas aulas será sobre esses seis pilares da fé que mencionamos, que é a crença em Allah subhanahu wa ta'ala, nos seus anjos, nos livros, nos mensageiros, no dia da ressurreição e no bem e do mal da predestinação divina. E a evidência desses pilares que mencionamos aqui é a narração de Jibril, numa narração em que o anjo Jibril perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam sobre quais eram, o que era yani, a fé, yani, mal iman, o que era a fé. E o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu dizendo: al iman an tu'mina billah, yani, a fé consiste em tu acreditares em Allah, wa malaikatuhu, yani, nos seus anjos, wa kutubuhu, nos seus livros, wa rusuli, nos seus mensageiros, wal yawm al-akhir, yani, no dia da ressurreição, no último dia, wa tu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi, e acreditar no bem e no mal da predestinação divina. Portanto, essa, e também vem no Surat al-Baqarah um ayah que fala sobre, yani, são mencionados esses pilares, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Allah diz que a piedade não é a pessoa voltar-se ou voltar a sua cara. A piedade não é yani, vocês voltarem-se com as vossas faces em direção ao este ou ao oeste, mas sim a piedade é ou está naquele que yani, acredita em Allah no último dia, nos anjos, nos livros e nos mensageiros. E sobre yani, o último pilar, vê num outro, yani, num outro versículo no surat Al-Qamar, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Yani, na verdade, todas as coisas elas khalaqnahu, yani, criamos com a predestinação. Quer dizer que tudo está predestinado. E esses, vamos ver cada um desses pontos em detalhes, inshallah, ao decorrer das nossas aulas. Portanto, o primeiro pilar, que é a crença em Allah subhanahu wa ta'ala, o que consiste quando a gente diz eu acredito em Allah? O que quer dizer eu acredito em Allah? E antes de mais, vamos corrigir aqui um erro que muitos dizem, principalmente yani, aqueles que muitos dos que entraram no Islã usam o termo Deus para referir a Allah subhanahu wa ta'ala. E a gente já fez uma aula sobre isso, falamos yani, sobre isso. A gente deve habituar a nossa língua a dizer Allah em vez de Deus, porque Deus é um termo geral, abrange muita coisa. Tudo aquilo que é adorado é um Deus. Portanto, nós como muçulmanos devemos usar o termo Allah subhanahu wa ta'ala, que quer dizer o adorado de verdade, yani, o adorado verdadeiramente, ou o adorado de verdade, al-ma'budu bihaq, yani. Portanto, dizíamos que a crença em Allah, o que consiste, yani, quando a gente diz eu acredito em Allah, yani, a crença em Allah consiste em quatro aspectos. Quando a gente diz acredito em Allah, deve ter em conta quatro aspectos. Taib. Qual é o primeiro aspecto? primeiro aspecto é a pessoa acreditar na existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é o primeiro passo para a pessoa acreditar verdadeiramente em Allah subhanahu wa ta'ala. A primeira coisa deve fazer o quê? Acreditar na existência de Allah subhanahu wa ta'ala. E existem várias evidências que mostram, yani, a existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Existem várias evidências. A própria natureza do ser humano, a sua consciência ou o seu intelecto, assim como evidências do Alcorão e da Sunna, assim como evidências palpáveis, mostram-nos da existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, a primeira evidência sobre a existência de Allah subhanahu wa ta'ala, podemos dizer, é a existência da natureza, yani, do ser humano. O ser humano por si só, na sua natureza, yani, acredita na existência de um Deus. Yani, um ser humano que não sofreu, yani, alterações na sua crença, um ser humano na sua forma, yani, que Allah subhanahu wa ta'ala o criou sem sofrer alterações, entrar nesta ou nessa crença, ele por si só já vem dentro de si que existe um Deus. Existe um Criador, existe um Deus que controla tudo, que cria tudo, ou que criou tudo. Isso já faz parte da natureza do ser humano. Daí que você vê muitos, por mais que não sejam, yani, crentes, quando estão na aflição, a primeira coisa que lhes vem na cabeça é olhar para o céu. Até mesmo os animais. Em termos de aflição, yani, nos tempos de aflição, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é voltar o seu coração e a sua atenção para o céu. Porque ele sabe que existe, yani, existe um Criador, existe uma divindade perfeita. Portanto, essa é a natureza do ser humano. Mas, yani, com o andar do tempo, isso pode mudar. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith, numa narração relatada por Imam al-Bukhari, onde diz: "Ma min mauludin yuladu ala fitra." Yani, "Ma min maulud yuladu ala fitra." Não existe, yani, não existe criança que nasce, excepto que nasce no seu estado, yani, natural, yani, que acredita na existência de Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ. Yani, o profeta diz que os seus pais são eles que o tornam judeus, yani, judeu, ou cristão, ou adorador de fogo. Portanto, esta narração mostra de que yani, todo o ser humano nasce acreditando na existência de Allah. Nasce muçulmano, mas o seu pai é quem o inclina para a crença que ele professa. Daí que, se os pais forem cristãos, óbvio que vão, yani, levar o filho para a religião que eles professam. E dentro da existência, yani, e dentro das evidências que mostram, yani, a existência de Allah subhanahu wa ta'ala, é a evidência do próprio intelecto. Pois o intelecto, se as pessoas usassem os seus intelectos perfeitamente, iriam de chegar à conclusão da existência de Allah subhanahu wa ta'ala, ou aquele que usar o seu intelecto mesmo irá de chegar, yani, à conclusão da existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Pois não existe criação ou não existe algo excepto que antes não existia. Aquilo que a gente vê ao nosso redor, antes existe um tempo em que não existiu. Então, quem que fez existir? Por exemplo, a gente tem, yani, hoje em dia temos carro há uns 50 anos ou 100 anos atrás não existia carro. Quer dizer que o carro existiu depois. Então, mostra de que alguém inventou esse carro. Portanto, se a gente olhar, por exemplo, no ser humano, a gente irá denotar de que nós não viemos de repente, assim, não viemos do nada. Num piscar de olho e aparecemos. Quer dizer que existiu um tempo em que não existimos. Então, e o todo intelecto sã acredita que nada vem por acaso. Tudo que a gente vê à nossa volta é resultado, yani, de um processo. E se a gente olhar para as montanhas, para o céu e a terra, o sol, a lua, quem que criou essas coisas? Quem que fez aparecer essas coisas? Nenhuma pessoa que tenha intelecto são irá dizer que essa, yani, a lua apareceu por si só. Ninguém que tenha um intelecto são irá dizer isso. Então, quando a gente olha para o ser humano, também é sinal da existência de um Criador. O ser humano por si só é sinal da existência de um Criador. E esse Criador é Allah subhanahu wa ta'ala. O próprio mundo que a gente vê ao nosso redor é evidência clara da existência de um Criador. Pois as coisas não vêm, yani, por acaso, como dizem alguns cientistas ou filósofos, que dizem que tem o que chamam de teoria de Big Bang, que houve uma explosão e depois aconteceu isso. Então você pergunta a ele, quem é que fez explodir isso aí? Porque nada vem, yani, vem do acaso, yani. Todos os fenômenos têm origem de algo. Então existe algo que dá origem a fenômenos. E ninguém é capaz de dizer que o ser humano apareceu assim de repente, por causa de uma explosão. Esse mundo apareceu por causa de uma explosão. Existem várias formas de a pessoa, yani, usar o intelecto para afirmar, yani, a existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, vamos dar um exemplo, como o Sheikh aqui mencionou, um exemplo mais claro. Mais claro, que ninguém é capaz de negar. Por exemplo, se você diz para alguém, yani, tens uma casa, tem mobília, a casa está pintada, a casa tem yani, ornamentos, e assim por diante. Se você diz para alguém, isso tudo que você está vendo aqui, essa casa e tudo quanto existe nela, veio assim por acaso. Ninguém é capaz, até uma criança irá de rejeitar essa afirmação. Se você dizer a uma criança, a tua casa onde você está veio assim de repente, não vai acreditar. Então, o que falar sobre o mundo que nos rodeia? O sol, que é tão grande, a lua, yani, o universo em si só, que é mais perfeito do que uma casa com mobília. Portanto, isso é suficiente para chamar a atenção aquele que ainda usa o seu intelecto. Infelizmente, a gente olha, yani, aqueles que se chamam de, yani, filósofos ou cientistas, são os mais ignorantes, até mais ignorantes do que os animais. Porque quando a gente olha para a teoria deles, a gente irá denotar de que são teorias absurdas. Daí que cada tempo que passa, eles mudam de teoria. Hoje um vem com uma teoria, outro vem com outra, outro vem com outra. E obrigam as pessoas a acreditarem nessas teorias. Que são teorias absurdas, como a teoria de que o homem veio a partir do macaco. o que chamam de evolução, teoria da evolução, teorias absurdas. Então você pergunta antes do macaco, o que existia? Antes do macaco, o que existia? Já se o homem veio a partir do macaco, então antes do macaco, o que existia? Não vais encontrar resposta para essas perguntas. Ou você pergunta por que a evolução parou? A gente hoje vê macaco, macaco não se transforma em pessoa. Já passam quantos mil anos, a gente vê o macaco na sua forma, não evolui. Por quê? Por que parou a evolução? Yani, cada uma dessas teorias, você pode responder, yani, nem precisa de conhecimento para responder essas teorias. Não precisa de ter um monte de conhecimentos. Como a teoria que chamam de Big Bang, de explosão, e assim por diante. Portanto, as evidências que mostramos aqui, mostram-nos de que Allah subhanahu wa ta'ala existe. E, dentre as evidências yani, que mostram a existência de Allah subhanahu wa ta'ala, é o que vem nos livros sagrados, os livros celestiais, que foram revelados por Allah subhanahu wa ta'ala, mostram, todos eles mostram a existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Não existe livro celestial, excepto que afirma a existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Se a gente olhar para a legislação que a gente encontra nos livros sagrados, excepto aqueles que foram alterados, né? A gente irá de notar de que a perfeição que existe nas legislações que a gente encontra na religião é sinal de existência de uma divindade perfeita. Pois essa perfeição que a gente vê na legislação, o ser humano por si só não é capaz de chegar a esse ponto. Portanto, isso também mostra a existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, existem várias evidências que a gente pode usar para afirmar a existência de Allah subhanahu wa ta'ala. E dentre essas evidências, é o que chamam de evidências palpáveis. Algo que a gente vê com os nossos próprios olhos. Existem, neste ponto, existem duas formas de trazermos evidências que mostram a existência de Allah subhanahu wa ta'ala. A gente ouve que as pessoas que invocam Allah subhanahu wa ta'ala são respondidos. Isso é evidência de que existe Allah subhanahu wa ta'ala. A gente ouve que fulano tinha uma preocupação, levantou as mãos para o céu, pediu e, passando um tempo, a sua preocupação foi-se. A gente vê indivíduos doentes, levantam as mãos para o céu, imploram Allah subhanahu wa ta'ala e são respondidos. Isso por si só mostra a evidência, é uma evidência clara de que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Como Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Surat Al-Anbiya, وَنُوحًا إِذْ نَادَ مِنْ قَبْلِ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. E Nuh, quando ele implorou ou chamou Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala respondeu a ele. Olha para a história dos profetas, por si só mostram a evidência da existência de Allah subhanahu wa ta'ala. E não só aquilo que é chamado de milagres, milagre dos profetas, por si só é uma existência, é uma evidência da existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Se a gente olha, por exemplo, para a história do profeta Musa alayhi salam, a gente irá de notar de que tinha vários milagres com ele. Vamos pegar só a história, por exemplo, a parte onde a travessia do Mar Vermelho, em que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِضْرِبُ بِعَصَاكَ الْبَحْرُ فَانْفَلَكَ فَكَانَ كُلِّ فِرْقٍ كَطَرْدِ الْعَظِيمِ. Que Allah subhanahu wa ta'ala, quando ordenou ao profeta Musa a bater com o seu cajado o mar vermelho, e ficou 12 caminhos para o povo de Bani Israel. Atravessaram o mar. Isso a gente não viu, mas ouvimos. Mas por si só, é evidência da existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Veja o profeta Isa alayhi salam. Ele ressuscitava mortos com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. وَأُحْيَ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ como vê no Al-Qur'an, no Surat Al-Imran. Jesus dizia, yani Isa alayhi salam dizia, وَأُحْيَ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ, dentre os sinais da profecia do profeta Isa alayhi salam, é que ele ressuscitava os mortos com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso mostra a evidência clara de que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Pois aquele que fez com que ele ressuscitasse os mortos é Allah subhanahu wa ta'ala. Ele por si só não era capaz de ressuscitar os mortos. Se o ser humano fosse capaz de ressuscitar o morto, então yani, ninguém não existiria morto nem vivo. Todo mundo queria ressuscitar um ao outro. Portanto, isso mostra yani, o fato de Allah subhanahu wa ta'ala especificar somente o profeta Isa, mostra yani, um dos sinais da sua existência. E veja o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando os Quraysh pediram que o profeta sallallahu alaihi wasallam mostrasse um sinal da veracidade da sua profecia, o profeta sallallahu alaihi wasallam apontou a lua e a lua dividiu-se em duas partes. A lua dividiu-se em duas partes. Como vê yani, no Al-Qur'an, no Surat Al-Qamar, اقتربت الساعة وانشق القمر. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam apontou somente a lua e a lua dividiu-se. Então isso mostra de que aquele que fez com que esse sinal ocorresse é Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, isso yani, mostra de que existem várias evidências que podemos usar para afirmar a existência de Allah subhanahu wa ta'ala. E ninguém, excepto os arrogantes, é que yani, recusam aceitar a existência de Allah subhanahu wa ta'ala, como o caso dos ateus. E os ateus não passam de um pequeno grupo de pessoas. A maior parte das pessoas acredita na existência de Allah subhanahu wa ta'ala, de que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Outros usam outros termos para yani, afirmar a existência de Allah subhanahu wa ta'ala, mas no fundo eles sabem que existe Allah subhanahu wa ta'ala, de que nada veio por acaso. Essa criação que a gente vê ao nosso redor não veio por acaso. Mas outros, por arrogância, porque a maior parte deles são demônios, como é o caso dos ateus, recusam-se de acreditar na existência de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, este é o primeiro aspecto que a gente deve ter em conta quando diz que acreditamos em Allah subhanahu wa ta'ala. Dizemos que acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala consiste em quatro pontos. O primeiro ponto é este: acreditar na existência de Allah subhanahu wa ta'ala. E o segundo ponto, vamos ver na próxima aula, inshallah, como o tempo já não nos permite para yani, darmos continuidade. E pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê compreensão daquilo que acabamos de ouvir, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça firme para que possamos viver e morrer sobre o Islam. E que Allah subhanahu wa ta'ala aumente o nosso conhecimento e aumente a nossa prática de boas ações. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا